Salvador, muito boa noite. Gol, Uno 805. Informação, Alfa. Poema. Uno 805, voa ITAP, descida ao 040. ITAP 040, gol, Uno 805. Confirmando, fica autorizado. 2011, autorizado LS, a porta estabilizada. Cordial, boa noite, no 643, informação Alfa, 220, 140. Boa no 643, chegada bom, se desce até o 40, até o 50, 050. Bom, 50, 64. vai cruzar o 80 para o 040, gol. Mono 805. Zero 5, 2000 pés, 1012, autorizado LS. 1012, reporte estabilizado. A 43, vai cruzar o 60, para de fazer. Bom, o número 643, vai dizer o 050. Desce para 3.000 pés, o número 643, reduz para 180 nós, 180, número 2. Vetor para sequenciamento, vai manter presente PRO, limitado pelo localizador. Negativo, 3.012, 180 nós, manter o PRO, número 643. Interceptando o curso localizador, Quaral do Boa Vista, gol 1805. 05, chama a torre 118-62. 18-62, boa noite. Boa noite. 643, autorizado LS, 2010-2012, reporte estabilizado. Estabilizado, bola 643. Salvador, boa noite, azul 4062, tem tripulação alta. 4062, a sua identificação, desce para 2 mil pés, chegada maré 1012, reporta no ILS, da presente etapa. 2 mil pés, 1012, status da presente, 4062. Bom, no 643, ao estabilizar, chama a torre, 118-62, até a próxima. Até a próxima, bom fim de semana. Boa noite, 1805, livre pouso na 10, vento 110 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso então com 1805. Oi, boa noite, no 643, agora estabilizado. Boa noite, no 643, continue a aproximação, reporte externo. Tará. Salvador, boa noite, eu vou no meio, 06, informação alfa. Quatro, três, vento, 120 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 2, aguarde pista livre. 4-3. Firma ajuste no 0, no 2. Solo aos 4-6, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, repartente da Juliette. A gente vai livrar a próxima direita, mano. Solo Golano, 1205. Civil Pouso no 1043. Boa noite, 05. Controle Maceió, gol 1388. Juliette, 11 é o portão 1805.